Leitura. Texto narrativo. No aeroporto. Estamos no aeroporto do Rio de Janeiro. Gostamos muito desta cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade bonita, com muitas praias e montanhas. Nossos amigos, Paulo e Luísa, são cariocas e moram aqui. Ele é engenheiro e ela é secretária de uma firma de importação e exportação. Nós somos paulistas e moramos em São Paulo, uma cidade industrial.